senhores. Por isso nós devemos confiar, confiar e não desanimar. Porque Jesus é a verdade e a vida, é Ele que nos guarda nesta lida.